Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Está começando aqui pela sua rádio preferida mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. É programa bom, gente. Trazendo pra você o melhor da música sertaneja. Muita informação, muita animação, energia positiva, claro, com o seu amigo Silvio Ferraz. Grande abraço, gente. Eu tô aqui no estúdio e você aí do outro lado curtindo, né? Começando a curtir o Central do Sertanejo, esse programa que de segunda a sexta-feira anima sua rádio. Ei, maravilha! Vamos aí começar o nosso programa então, mandando um abraço pra todo mundo que tá trabalhando numa boa, pra você que tá aí no comércio, pra você que tá na sua casa, tá ouvindo a gente na internet também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu já começo a nossa quinta-feira, dia 12 de maio de 2016, falando aí da dupla Munhoz e Mariano, mas não da dupla Munhoz e Mariano, só do cantor Munhoz. O que aconteceu com o cantor Munhoz? Que maravilha! Cantor Munhoz celebra o nascimento da sua primeira filha. A princesa chegou, olha que maravilha. Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano, celebrou a chegada da primeira filha ao mundo. Iris é relacionamento com a Viviane Zeni. Nasceu no último domingo, dia 8, no Hospital Santa Mariana, em Campo Grande. Ela veio ao mundo com 2,947 kg. Olha que maravilha. E Munhoz, com certeza, deu aquela curtida e aquele compartilhamento nas redes sociais. Veio com tanta saúde que até as unhas são rosadas. Sim, a vida é muito bonita, é cor de rosa. A princesa Iris chegou. Hashtag seja bem-vinda, hashtag abençoada por Deus, hashtag amada. Escreveu aí sertanejo no Instagram oficial da dupla Munhoz e Mariano. Mas que coisa linda, gente! Horas antes do parto, o cantor sertanejo usou as redes sociais para falar sobre a ansiedade do momento. Rapaz, não deu nem pra postar nada, mas todos os dias são só ligados no nascimento da minha pequena Iris. E maravilha, gente! Então aí, parabéns, né, pro Munhoz, que maravilha! Muita saúde pra Iris e muita felicidade pra todo mundo aí, né, pra dupla, pra família, pra esposa do Munhoz. E maravilha! Vamos aí começando o nosso programa de hoje, nossa quinta-feira, trazendo então a dupla Munhoz e Mariano, abrindo a nossa quinta-feira. É o Central do Sertanejo no ar. Mais uma balada complicada, ela ficou em casa, eu saí pra beber, ela não pode saber. Meus amigos são experientes, entraram na minha mente, mandaram eu avisar, e agora eu vou ligar. Se não eu sei que ela liga, eu vou improvisar. Eu que mando na minha vida. Alô, alô. Maria, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É que eu tô bêbado, eu vou dormir na rua. Vou largar de você, nem sei porquê, mas vou largar, não é o que eu quero, mas mandaram eu falar. Bêbado, eu vou dormir na rua. Vou largar de você, nem sei porquê, mas vou largar, não é o que eu quero, mas mandaram eu falar. Bêbado. Uma balada complicada, ela ficou em casa, eu saí pra beber, ela não pode saber. Meus amigos são experientes, entraram na minha mente, mandaram eu avisar, e agora eu vou ligar. Se não eu sei que ela liga, eu vou improvisar, eu que mando na minha vida.